peixinho soubesse nadar, eu tirava o índiozinho do fundo do mar. A canoa virou por deixar. Siriri pra cá, siriri pra lá, a galinha não sabe nadar.